Ô Guilherme, essa música eu acho que fizeram pra mim. Pra mim. Alguém já ouviu o disco novo do Guilherme? O EP novo do Guilherme? Ó, tem Oi Deus. Mal feito. Dá moral pros pobres. Felicidade dela. Vestido no chão. E a sua música, né? Que você gosta. A minha música é aquela assim, ó. Alguém me chama pra beber, pelo amor de Deus, que eu tô passando mal. Puxa pra mim, Rafinha. Deixa eu ver a galera. Puxa pra mim primeiro. Dá o tom, dá o tom. Joga a mãozinha ali em cima, geral. Já, já, já. Vem. Um, dois. Alguém me chama. Eu namorei. Que pegava a cidade mais alto, inteira. Mais alto, diz. É bonitinha, mas ligeira. Sabe iludir que é uma beleza. E eu caí. Se você tiver de boa aí, me chama pra tomar uma, moleque. Porra! Olha que absurdo. Eu só beijei você e você beijou todo mundo. Para tá ficando feio. Pisa um pouco no freio. A gente é tão diferente. Você já deu balão, amo você, viu? Eu te dei um amor de verdade e ganhei uma amostra grátis. Agora que acabou, eu tô precisando. Pra cima, ganhou! Pra falar mal de você, eu namorei uma branqueira, ai, ai, que pegava a cidade inteira. Alguém me chama pra beber. É bonitinha, mas ligeira. Sabe iludir que é uma beleza. E eu caí. E a gente é tão diferente. Você já deu balão em tanta gente. Eu te dei um amor de verdade e ganhei uma amostra grátis. Agora que acabou, eu tô precisando. Preciso de vocês, vai! Pra falar mal de você, eu namorei uma branqueira, ai, ai, que pegava a cidade inteira. Pra falar mal de você, é bonitinha, mas ligeira. Iludir que é uma beleza. Alguém me chama pra beber. Eu namorei uma branqueira que pegava a cidade inteira. E eu caí. Quem gostou faz barulho, Goiânia. Vocês não podem fazer isso com a gente, não. É emoção demais cantar aqui em Goiânia, viu?